Onde quer que andemos, seja o dia que for, não importa a hora, haverá sempre a lembrança de Deus que criou tudo, o céu, a terra e o universo. Para vivermos nesse paraíso, Ele nos deu a vida. Nos deixou muitos ensinamentos que, como filhos, quase sempre esquecemos. Estamos em um tempo bom, um tempo de esquecermos as coisas que não fazem bem à nossa vida, aos nossos dias, como egoísmo, inveja e perseguição. É Páscoa, ressurreição do Filho de Deus e nosso irmão Jesus Cristo. Ressurreição para uma vida nova, onde nossos propósitos de sermos dignos da herança que Deus nos deu se traduzam nos gestos e nas posições que tomamos no nosso dia a dia. Desejo a você uma feliz Páscoa, que as coisas que adoçam o seu dia sejam bênçãos de Deus sobre sua vida. Sendo você essa pessoa especial, sei que seus propósitos se unem ao de todos que interpretam esse dia como um dia especial e de agradecimento a Deus por nossas vidas e pela paz em todos os lares e em todo o mundo. Feliz Páscoa!